Eu ativo agora a chave da boa sorte na minha vida. Eu permito que uma onda de oportunidades se abra diante de mim. Eu acolho a energia da vitória, da leveza e dos novos começos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero toda a má sorte acumulada. Eu dissolvo memórias antigas que me prendiam ao passado. Eu solto toda a energia que bloqueava meus caminhos. A luz entra, a sorte flui, o novo acontece. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu permito que a boa sorte me encontre. Eu permito que acontecimentos positivos surjam naturalmente. Eu permito que minha vida avance com facilidade. Eu reconheço que mereço viver um ciclo de abundância. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu recebo sinais favoráveis. Eu recebo encontros alinhados. Eu recebo portas abertas no momento certo. A vida trabalha a meu favor, mesmo quando não percebo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A chave da boa sorte gira para mim agora. Ela destranca caminhos, ela libera oportunidades, ela atrai prosperidade. Eu sigo confiante, protegido e guiado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha energia é renovada, minha mente se expande, meu coração se abre para receber o que é meu por direito. Eu deixo ir o peso, o medo, a resistência. Eu escolho a fluidez da sorte. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu afirmo que minha vida é abençoada. Eu afirmo que a sorte caminha ao meu lado. Eu afirmo que estou entrando no meu melhor ciclo. A chave da boa sorte continua ativa em mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Thank you.